pássaro de fogo chegou. DJ Siqueira, dá um show. Eles começam assim, olha. Uma sequência bem gostosa, uma sequência bem romântica, tá bom? Falando de amor, falando de saudade. Pássaro de fogo! DJ Siqueira. Siqueira. DJ Rafael. Eles fazem a sua alegria no Pássaro de Fogo. Tira essa paixão da cabeça. Essa tristeza do olhar. Tu é doido, cara. Já não faz sentido essa busca. Já não vale a pena chorar. Ai, DJ Siqueira. Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Final, hein? Final da história. Você sem rumo, mais uma vez. Siqueira. Na Traviata. E encontrei meu peito. E Elda. Beijão carinhoso pra família Na Traviata. Chega junto! Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz. E eu te dou meu amor, faço amor. Como nunca fiz. Bora, Lobo! Bora, Badalados! Depois da cabeça. E quem deixa fogo, eu deixo. Alô, Pião. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Joguei pra Alice. Faço de tudo pra te agradar. Olha só. Joguei meu braço, faço sonhar. Mas tem a mão e o céu. Você já me esqueceu. É sempre assim, né, cara? Mais uma vez você vai. Mais uma vez vou ficar esperando aqui. Nosso amigo Anderson Safadão, também era séria. Aí a princesinha Andréia, perdão, princesinha presa. Os Safadões e as meninas que não querem prestar. Alessandra, família Caixa Baixa. Oi? Minha amiga Ciane Marques. Beijão pra você, tá bom? Donato, rei do cascalho, cara. Eles dão valor. Assim, ó. Mas quem amanheceu, você já me esqueceu. E mais. Mais uma vez você vai. E leva. Leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Mete. Mete. Mais uma vez você vai. Mete. Leva um pedaço de mim. Mete mais um sucesso. Te rasga, bicha. Bora, louvor! A senhora. Faz um bocado de tempo que a gente já não se vê. Cara feio, meu irmão, olha aí, ó. Eu preocupado querendo saber de você. Amigo Jean! O Jean do Siqueirão agora, hein? Alô, Jean! Se existe outro alguém. Minha amiga Help tá feliz, né, Help? Se conseguiu ser feliz. Olha só. Se me esqueci. Meu amigo Romildo! Família Lá Traviada, hein? Aí, Flávio Love! Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar. Alô? Te convidar pra sair, pra qualquer lugar. A Help tá feliz que fez as pazes com o Flávio Love. De abrir meu coração. Tamo de mal. Dizer, olha aí, Doquinha. Eu te amo. E o Mata Mulher. Não dá pra ti. Ele é a sua piva. Quero ver. Eu sei que nós combinamos que tinha que ser assim. Aí, Help, gostei de ver, viu? E dar um tempo seria melhor pra nós dois. Tanta coisa. Aí, o Mata Mulher 3 é Vander. Mas era melhor cada um. Depois tu fala pra ele, Rafael. Viver sua vida, seu sonho separado. Mas o que a gente também esqueceu foi de combinar. Quando a saudade chegasse, o que ia fazer? Meu marido Beto do Poço Vitória. Alô, meu astro! Eu não quero mais ficar. Eu te amo, mano. Sem você. De rocha. Eu te amo. Não dá pra te esquecer. Colecionador André Santos, aí da live do Siqueirão. Só eu sei. Ele dava louco, cara. A falta que você me faz. Só no vinil, né, André? E o medo que o vazio traz. Siqueirão. Na minha vida sem você. Eu choro, Dudu. Só eu sei. Bateu saudade, foi? A falta que você a tua mãe. Faz. É a Filó, é? Sem você. Eita, Filó. Quando eu também lembrei da minha, e rolou uma lágrima. Sempre rola. Ai, DJ Siqueira, como é bom recordar com você. Bora, safadão! Beijão carinhoso, minha grande amiga Bia 1. Ao lado da patroa Shirley. Obrigado pelo carinho, tá bom? Patroa Shirley e o meu grande amigo Carlinho aí, olha. Hoje acordei com saudade, pensei. Cabo Abe chegou ainda há pouco de Baião, hein? Alô, de Baião! Te convidar pra sair pra qualquer lugar. Meu coração. Alô, Máscara. Eu te amo. Meu amigo Máscara. Não dá. Bora brincar de careta. Peraí, ainda não vale. Meus loucos pelo Siqueirão. Só eu sei. Alô, Júnior. A falta que você me faz. O medo que o vazio traz. Na minha vida sem você. Só eu sei. Você me faz. E o medo que o vazio traz. A minha vida sem você. Mais uma pra recordar. Essa música é linda, cara. E bem fácil de cantar, viu? Quem sabe canta comigo essa música, bora ver. Ela começa mais ou menos assim. Quero ver. Tire seus olhos dos meus. Eu não quero me apaixonar. Legal, hein? Ficou em mim um adeus. E esse medo de amar. E eu? Eu já amei uma vez e senti. Bora, maninho. A força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais. Esquece de ouvir a razão. E não? Não ouve assim. Por quê? Você é linda demais. Tem tudo aquilo que um homem procura. Tem uma mulher. Para séria. Não ouve assim. Porque até sou capaz de atender esse meu coração. Quando diz que se quer. Aí o Evander, também a Julie. Aí o tio Sam, os badalados. Amigo doutor do Rubi. Cidinha das Vingadoras. Nossa, muito obrigado, viu? Toda essa galera no Siqueirão, hein? Um pássaro de fogo da saudade. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olhe assim. Meu amigo Cabo Júnior. Cabo Júnior e a Cris. Beijão carinhoso, tá bom? Isso aí são fãs do meu trabalho. Desde a época do Pop Saudade, viu? Obrigado, viu? Esse é o hino dos safadões e das meninas que não querem prestar, tá bom? Quero ver! E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. E meninas que não querem prestar, essa galera quando chega é pra derramar. Do jeito que eu vou ficar apaixonado. É, né? Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Beijão. Arriscando ainda. É pra ver o love. Bora, safadão! O coração. Quem sabe canta? Em alto! Eu não tenho medo de amar. Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Alô, safadões! E meninas que não querem prestar. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. Coisas do coração. São coisas do coração. Ai, DJ Siqueira, como é bom recordar com você. Com quem você quer falar, vai ouvir gratuitamente, você só paga a ligação após o sinal. Oi, Lu. Tentei te ligar, caiu na caixa. Nossa, fiz uma música pra você e queria te mostrar. Quando puder, me dá um toque, tá bom? Tô com saudades. Saudades. Siqueirão. É que eu já sei. Do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Explicar problemas sem solução. famoso no Mauros. Tá gostoso, não dá? Maninho Tchúbara, ele, a Noêmia, também o Luiz, Elisângela, o Rodrigo e a Mariana, viu? Os unidos pelo Cigueirão. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Mais uma pra recordar, hein? Dos irmãos Big Bang, também a Carmen e a Lene, equipe Caixaneira, hein? Cada passo seu, olha só, cada amor, amigo Paulo de Tarso e a Simone. Alô, Simone, a todo momento, oi? Só tá você em meu pensamento. Quando a noite vem, Marcelo aí do Batistaca do Rocker, tá curtindo o Cigueirão. Alô, Marcelo, meu amor, é. Só vai dar você em meu pensamento. Aí me disse que não. Eu quero sim ter você pra mim, professor Ronaldo. O que eu posso fazer? Pra quê? Pra conquistar você a cada gesto seu. Eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a cada gesto seu. Mesmo sabendo que o seu olhar não é meu, preciso desse amor pra ser feliz. Amigo João do Pé de Feijão, lá de Marituba. Alô, João! Jean e da Autoescola Capital. Curtindo o Cigueirão. Valeu! Minha amiga Lenise, saudades, tá bom? Ela e o maridão. Alô, Cleiton! Eu quero de boa no Cigueirão, hein? Ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você a cada gesto seu? Eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Cigueirão, hein? Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Cigueirão, hein? Em meu pensamento. Em meu pensamento. Cigueirão gostoso no Mauros. E a gente recordando, hein? Alô, Cabuábio! Alô, Biaú! Eu gosto de ver vocês curtindo, sempre de boa, aqui no nosso Cigueirão, o nosso pássaro de fogo! Ei, Cabuábio! Alô, Biaú! Meu amigo Carlinho, da oficina do Carlinhos, e a patroa Shirley, esse casal dá maior valor de curtir no nosso pássaro de fogo! Dizem que meus olhos me trouxeram teu encanto. Para, Carlinho! Eu pude ter. Quero ver! Uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou. E agora? E agora quer me pertencer. Família lá traviada! De uma maneira forte, quer prender meu coração. Alô, família lá traviada do Cigueirão! Tudo que me ama, sim. Bora pra Vilove! Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Cigueirão! Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. capaz. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Nosso amigo André é o homem que acompanha o Siqueirão aí na nossa live toda quarta-feira, viu? Obrigado, André. Valeu. Isto é loucura demais. Aí o Pipe da Bilux, ele e a sua esposa junto aí com os padalados. Eu quero. Para Pipe. Se isso for capaz, isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero que eu mereço ter. Pra recordar Siqueirão, hein? Para Mauro! Que fugiu de mim, professor Ronaldo. Um dia de verão. Para Marlete. E a tristeza aqui de noite. Meu grande amigo Neguinho, também a Márcia. Das comidas cívicas. Dá da honra de coração, viu? Aqui no Siqueirão, obrigado. Nesse quarto tão vazio. Siqueirão. Pensamentos. É a Marlete, também a Cláudia. Aí a Daiane, as seguidoras. Junto com o Neguinho e a Márcia, tá bom? Com esse homem. Seguirão. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Viva a espera em vão. Com carinho aí, o grande Marcelo, também a Dani, a Lene, o Marlon das Marcantes, a Tati, também o Jorge da Pedreira, hoje no Siqueirão, hoje recordando. Valeu! Dodô, bora Dodô. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Bora recordar. Eita, que a Bia 1 chegou só pra dar alegria. Alô, Caboábio! Tu é feliz, Caboábio? Olha o sorrisão, ela. Como é que é? Se transformou. E aí? A tristeza que eu sentia também se foi. Alô, Jamaica! Bora, Jamaica! Me trazendo uma alegria. O homem do menstruação. Você chegou. Legal, hein? Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Toda a ternura que eu procurei. Alô, Cabo Ábio. Só ao seu lado. Olha só. Eu encontrei. Você aqui. Aqui. Quero te sempre. A Luciane. Você aqui. Quero ver vocês amanhã. Lá em Neópolis, tá bom? Aquela velha van lotada. É. Bora, Bobato! Segura! Amigo feio! Tava viajando, chegou. Chegou tarado pra curtir o Siqueirão, hein? Alô, feio! Vem aí, meu coração. Luzes de amor. Nosso amigo Dodô, eles e todos os badalados da saudade, hoje aqui no Siqueirão, hein? Para, Dodô! Pega os badalados lá, meu filho! Vai! Me trazendo alegrias, você chegou. Não sofro mais, sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Toda a ternura que eu procurei. Alô, Romildo. Só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo. Segura. Até o fim. Pega o Marlete. Quero ter sempre. Ilãozão, meu irmão. Você aqui. Quero ter sempre. Você aqui. Pra recordar o Siqueirão, hein? O pássaro de fogo da saudade. Para que eu não quero nem saber. Para, Mauro. Tenha vergonha de chorar. É máscara. Pois eu sou o seu. Amigo Jean arrebentando hoje aqui no Mauros. Alô, Oscar! Não tenha receio. Eu sei que a vida é mesmo assim. Sei que eu posso até chorar contigo. DJ Siqueira. Sei que você sofreu. Foi ele que perdeu. Você vai ver que quem te ama. Sou eu, DJ Siqueira. Sou eu, DJ Siqueira. Sou eu. O seu verdadeiro amor sou eu. Peça perdão, não sou ninguém pra perdoar. Quando a gente ama, a gente esquece. Aí o Júnior, também o Oscar e a Gleice, tá bom? Os loucos pelo Siqueirão, valeu! Você sabe bem quem te merece. Alô, meus loucos pelo Siqueirão, essa galera que faz muita onda no nosso Pássaro de Fogo! Para, loucos! Você vai ver que quem te ama sou eu. Garçonete Adriane. Alô, Garçonete Adriane, não chega aqui na mesa do Jean, aqui na frente do pássaro, tá bom? Safadões e meninas que não querem prestar. Galera que arrebenta, derrama aqui no Siqueirão, hein? Família Latra Viada. Alô, Flávio Love. Alô, Helena. Fez você para Romildo. Foi ele que Bora, Marcão! Hoje você vai, Marcão, a Carmen, a Lene. Obrigado, viu? A equipe Caixaneira. Alô, equipe Sopitel do Siqueirão! Chegando junto! Bora, Fábio! Bora, meu parceiro! Pra recordar, hein? Bora, Siqueirão! Onde andará? Onde andará, hein? O meu grande amor. Bora dessa, é palmo e meio. Que foi pra bem longe, não mais voltou. Siqueira. E eu fiquei só da tristeza. Quero ver! Eu já segui o meu coração, tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz da beleza. Meu maninho Beto do Curso Vitória. Um abração pra você, meu irmão. Meu amigo Nazareno, alô Nazareno! Cadê o Rony? Eu já guardei milhões de. O irmão do Rony, Homem-Aranha do Siqueirão, hein? E com teus desejos, volta meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis nos espera. Voltou. E eu fiquei só na tristeza. Eu já segui o meu corpo. Beijão carinhoso aí, a Jéssica, também a Lu e a Kelly, as apimentadas do Tenoné. A minha. Beijão carinhoso, tá bom? Valeu. E viver com a luz. Oi? Da beleza. Bora, Nonato! Eu já guardei milhões de beijos. Segura! Pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis nos espera. Pra recordar, Siqueirão, hein? Professor Ronaldo. Mando só para saber. Ainda valor. Que além das mãos chamo você. Que existe sem paz. Gente, a ressaca do verão não. Tá no Clube Neópolis. A gente tá aqui convidando toda a galera pra essa segunda-feira. Um detalhe, gente. Nós estamos aqui com as cortesias pra você chegar junto, pegar a sua e entrar de graça até as 14 horas, tá bom? Tá valendo a cortesia do Clube Neópolis aqui, viu? Quem quiser pegar a sua cortesia, vai entrar com ela até as 14 horas. Até as 2 da tarde. Chega junto. Aqui as cortesias pra curtir o Siqueirão nessa segunda, lá no Clube Neópolis. Vamos lá! O seu mais novo rapaz. você. Júnior! Ele é sua esposa, Cris. Beijão carinhoso, tá bom? Curtindo o Siqueirão, valeu! Minha, de mim demais.